dela. Vamos lá, vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome no meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Yeah, você pode me dizer não. Sei que não é de coração. Não vem te fugir, meu bem. Mais ocultos te fazer feliz. Essa paixão é o fogo queimando por dentro. Vivo no sufoco com você no pensamento. Coração partido, querendo te ver aqui. Louca pra ter você, louca pra ter você. Essa paixão é o fogo queimando por dentro. Vivo no sufoco. O som mesmo, Tomotivo. Novo Popoca Live. Música, tecnologia, emoção, profissionalismo, referência, criatividade. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. Agora é Popoca Live. Tudo novo de novo. Eu vou deixar você partir. Ficar. DJ Mulher no Pará. Do coração, mas no mundo som automotivo que é moral no Pará. É muito bom. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Foi o fogo que... Assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. Soy el fuego que...

Toca live, bicando geral. É live. Na veia. Estamos em temporada de caça. E aí, raça? E se os polícia passa, não acha, desembaça. Tô limpo, passa e batido, guerreiro da massa, clã. Pode tentar medronta, pode tentar tirar todos os bancos da van. Lidamos com a crise, bom dia, Vietnã. Popoca chegou, arreda. Da massa, clã. Bumbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa. Thank you.